Paipum, Goiânia, Ale, Negro Último, Sandrão, SP, a qualquer quebrada que estiver. Não há como camuflar, pra caminhar sem H. Inflamou, dominou, respeito ao nosso favor. Lua, na rua, só os firmeza, uso flua. Olha como é a vida, viva sem mentira. Cê vai ver que também como vira. Não viva só de brisa, se tu luta, conquista. Escuta, né, bombeira, essa chapa é sua maneira. Bem, não posso mudar, é meu estilo. Sou negro de uma família, sem fé. Vários malucos só, clique, subiu o gás. Sem paz, cê vai ver, sem proceder, é o fim dele. Thiago, mano, meu, preto de atitude. Não se ilude, sabe o que quer, não mente. Assim prevalece, nunca esquece o respeito. É de lei, é daquele jeito. Não há como camuflar, pra caminhar sem H. Inflamou, dominou, respeito ao nosso favor. Lua, na rua, só os firmeza, uso flua. Não há como camuflar, pra caminhar sem H. Inflamou, dominou, respeito ao nosso favor. Lua, na rua, só os firmeza, uso flua. O rap não é mentira, não é mania. Rap não é moda, usa alguns que é brincadeira. Rap não é brincadeira, fala sério, rap é vida, ponto. Minha família acredita, então vá luta. R.A.P. prevalece, muito já mostrou que são apenas projetinhos de marketing. Sabemos o que é bom, curtimos não só rap, mas o que foi bom. Caetano cantou sozinho, Tom Zé. Representou bem Brasil, paz, fé, axé. Salve quem puder, chegou a hora do boom. Que dó, daqueles que se achavam os pá. Que é rap do bom, poesia que reforça. Rap é o som, versus rima, prosa. Nativo estou, leste, oeste, norte, sul. De trem, bem, só sei que é boom. Não sou bandido, mas a levada é no meu nome. Skate ao rap, sangue ferve, se diverte. Só, atitude aqui é forte, irmão. Nunca dá o breque, é só o que serve, morô? Assim prossegue. Não há como camuflar, pra caminhar sem H. Inflamou, dominou, respeito ao nosso favor. Flua, na rua.